Segundo versículo: deleito-me em fazer a tua vontade. Versículo 8 diz: deleito-me em fazer a tua vontade. Primeira característica nesta frase que nós vamos destacar também desse homem que está se tornando um referencial para nós nesse estudo é: ele tinha entendimento sobre o mundo espiritual, sobre o homem espiritual, sobre a mente de Cristo. Ele diz assim: o meu maior prazer é fazer a tua vontade. Irmão, uma coisa é eu chegar perto do Murilo e dizer: Murilo, a minha maior alegria é servir a Deus. Ele vai, por respeito, por consideração, por testemunho, ele vai dizer: que bênção, olha, é isso, amém, é isso mesmo. Não, é isso. Mas é completamente diferente eu chegar para Deus e falar assim: Deus, eu disse para o Murilo que o meu maior prazer é fazer a tua vontade. Porque o Murilo pode fazer e falar o que for, mas Deus é o único que vai poder falar assim: mas nem eu estou sabendo disso. Eu posso dizer que amo a minha esposa para o mundo inteiro, mas para eu dizer isso para ela, eu tenho que viver o dia a dia de tal forma que ela receba isso como verdade e confirme: não, realmente você tem um monte de erros e de falhas. Eu estava até aqui chateada com você pelo que você fez ontem, ou pela sua posição, pelo que você não fez, mas eu sei que você me ama. Porque se eu falar que amo para todo mundo, mas não falar que amo para ela, fica simples e fácil. Mas se eu falar que amo para ela, eu tenho verdadeiramente que ter passado experiências com ela. Davi vai para diante de Deus, ele não fala, não é para o Murilo, ele não fala, não é para os outros, ele fala assim: Deus, eu me deleito em fazer a tua vontade. É muita intrepidez, é muita ousadia para um homem dizer para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu estou fazendo a tua vontade. O Senhor sabe que eu tenho prazer, é o meu maior prazer, eu me deleito em fazer a tua vontade. E Deus disse a Davi: sim, eu confirmo isso, Davi, isso é verdadeiro, você é homem segundo o meu coração, você tem vivido para fazer a minha vontade. Preste atenção nas características de decisão, eu venho, de sinceridade, ousadia, intrepidez e certeza da soberania de Deus. Meu nome está escrito aí no teu livro. Soberania de Deus, porque aquilo tinha valor para ele. Não era um negócio assim da filosofia religiosa. Não, o Senhor é o soberano, o Senhor tem um livro. E a respeito de mim está escrito nesse livro aí. E isso é o que há de mais sobrenatural na face da terra. O meu nome está escrito nesse livro aí. Tudo que o Senhor preparou para mim está escrito nesse livro aí. E eu considero esse livro mais do que tudo nessa vida. E tem mais, meu Deus. Eu me deleito em fazer a tua vontade. E ele continua dizendo: ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Isso significa valores terrenos substituídos, fome e sede da palavra de Deus e prioridade na busca do Senhor. É muita ousadia, tem que ser muito macho para falar assim: o Senhor sabe que eu sou assim. Mas era uma característica de Davi, ele realmente era assim e ele ia para diante de Deus falar isso. A oração dele era atrevida, mas era imperativa, verdadeira e frutífera. Ele continua dizendo: tenho proclamado boas novas de justiça na grande congregação. Verso 9, prego retidão na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Primeira característica nesta frase: compromisso. Esse rei era um homem compromissado. Eu tenho proclamado boas novas. Um referencial do rei mais famoso, o único homem que a Bíblia relata segundo o coração de Deus. Não é que não tinha nenhum outro. Não é que não tem nenhum outro irmão, mas o único homem que Deus escreveu essa frase. E é um referencial para mim e para você como rei, bem-sucedido, vitorioso, igual a mim e a você, porque se você estuda os pecados de Davi, os erros de Davi, você vai ver que é um homem igual a mim e a você, sujeito aos mesmos erros, os mesmos problemas, as mesmas limitações que todos nós, mas foi colocado num lugar estratégico para conduzir, para reinar, para governar, venceu todos os inimigos, ele superou qualquer outro governo, qualquer outro rei, fazendo coisas absurdamente diferentes do que todos os reis da sua época, à sua volta e até hoje. Então ele é digno de receber atenção e de ser imitado em algumas características que estão explícitas na sua forma de declarar diante de Deus, que não o deixaria mentir. Eu tenho proclamado boas novas, um compromisso e uma honra ao Senhor. Boas novas de justiça, dependência completa em humildade e testemunho diante da congregação, porque ele diz, na grande congregação. A grande congregação, irmão, é a expressão do Velho Testamento que identifica a igreja, o corpo de Cristo. Mas não existia igreja antes. Oh, irmão, a igreja sempre existiu na eternidade para esse projeto temporal de Deus. E a igreja nada mais é do que a forma da família de Deus dentro desse tempo e espaço. Em alguns determinados aspectos, no Velho Testamento, a igreja estava atravessando o deserto como igreja, e não só como povo. E são explícitos esses aspectos. Então, quando a palavra de Deus diz na grande congregação, Davi não está falando da organização igreja, Davi não está falando da seita religiosa, Davi não estava falando de judaísmo, Davi estava falando de um corpo espiritual mais visível nessa terra através de vidas que honram a Deus, chamado de grande congregação, de igreja, que é o que nós representamos aqui hoje nessa reunião. Não a igreja Projeto Adoradores, porque não existe igreja Projeto Adoradores. Projeto Adoradores é só um nome que foi dado para nos identificar. Tem que pôr lá no estatuto, no governo, tem que pôr na placa, tem que alguém identificar, tem que pôr num documento, mas a igreja não tem nome. Igreja, o nome de igreja é igreja. E não adianta nem a gente dizer, não, eu não estou dando nome, vai ser sem nome, não. Igreja se chama igreja. Ou grande congregação. E diante da grande congregação, diante da igreja, esse homem declarava boas novas, o evangelho, e declarar na nossa mente limitada pelo entendimento do português é apenas pronunciar, mas no que Deus está dizendo aqui no texto sagrado é ele tem vivido e manifestado o evangelho das boas novas, da vida de Deus, que proclama salvação, transformação, de justiça na grande congregação. E ele ainda completa: eis que não retive os meus lábios. É uma declaração ousada de alguém que tem fidelidade e perseverança na missão como testemunha de Cristo. Nós vamos para diante de Deus e fazemos assim, irmão: ó Senhor, o Senhor está vendo minha vida, o Senhor está vendo como vai tudo na minha vida, ó Senhor, tenha misericórdia. Pois Deus tem nos ensinado que há um outro padrão de oração. Deus, eu tenho proclamado o teu evangelho. Deus, eu tenho vivido em retidão, eu não retive os meus lábios, eu tenho proclamado a tua justiça, as tuas boas novas, eu me deleito em fazer a tua vontade. Davi, hoje, orando, ele seria motivo de muita gente ir embora e falar assim: eu não volto aqui, esse homem é muito arrogante, esse sujeito precisa ser mais humilde, ele precisa ser... que coisa, como é que vai para diante de Deus e faz uma oração dessa? Pois Deus está nos mostrando nesse texto que existem algumas características de procedimento nosso que precisam ser iguais à de Davi. Não ocultei dentro do meu coração a tua justiça, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi, de novo, da grande congregação, a tua benignidade e a tua verdade. Sabe o que significa isso aqui, irmão? Davi estava diante de Deus e Davi sabia que Deus sabia que ele tinha mentido, pecado, matado, adulterado. Davi sabia isso. Davi não chegou para dizer: Deus, estou com vergonha, Senhor, porque o Senhor sabe, né, o que eu fiz, como é que é minha vida essa semana, como é que... Davi falou assim: o Senhor pode testemunhar, eu não escondi da grande congregação a tua benignidade. O Senhor foi benigno para comigo. Era para o Senhor ter me fulminado no primeiro instante, e o Senhor foi benigno para comigo. E eu não escondi isso da grande congregação. E a tua verdade, o Senhor revelou o meu pecado diante dos homens. Davi, ele nem é transparente, não. Davi se dissolve diante de Deus. Então, toda essa declaração, todo esse posicionamento, não é uma petulância, mas sim um quebrantamento diante do Senhor.